Bem-vindo a mais um episódio do Musical Box, aqui no seu podcast.com. Bem, hoje eu queria falar sobre um assunto um pouco diferente do que normalmente. Normalmente a gente fala no Musical Box, e esse também é um dos motivos que a gente mudou o formato, né? Que agora eu posso abordar esses assuntos. E eu quero falar sobre o diretor musical. Quem é essa figura do diretor musical e qual é a importância dele na indústria do entretenimento, né, de uma forma geral. Esse profissional é um profissional muito comum nas grandes empresas, não só de videogame, mas de entretenimento, né, do cinema também. Ele é um profissional muito, muito importante. Mas ele não é muito comum nas empresas muito pequenas, e a gente vai... pequenas e de médio porte. E a gente vai entender o porquê disso. Faz sentido ele não ser tão comum. Mas vamos lá. O que é? Qual é a função do diretor musical em uma empresa de desenvolvimento de jogos? Ele é que vai conversar com os designers, os diretores dos jogos, os produtores do jogo, para saber qual é a direção musical que eles esperam que o jogo tenha, né? E isso é extremamente útil e muito, muito, muito difícil de você conseguir identificar quando o projeto é muito novo. Então, se você tem um projeto que está começando, tudo é muito novo, sabe? Até se você, inclusive, principalmente se você está tentando inovar ou criar ideias que não sejam muito comuns no mercado, é muito difícil você saber como começar. Você não tem nenhuma referência disponível no mercado, ou você tem coisas que são até são referências, mas você não quer fazer igual. Então, o diretor musical, ele vai tentar conversar com toda a equipe de produção para poder identificar quais são as possibilidades, digamos assim, sonoras que aquele jogo pode abraçar e que atinge os objetivos, né, de todo mundo, da empresa, né? É muito difícil, na verdade, saber isso. Por mais que a gente tenha referências de vídeos no YouTube, de jogos que já foram lançados, e mesmo levando em consideração o fato de que o jogo é muito novo, muito recente, e que ele ainda não está muito bem maturado, digamos assim, música é um negócio difícil de saber. Música, ela tem uma característica que é bem particular, que a música, ela tem um efeito muito forte nas emoções das pessoas, mas ela causa efeitos diferentes em pessoas diferentes. Então é possível que você tenha uma mesma música que para uma pessoa seja triste e para outra pessoa não seja tão triste assim, sabe? Os sentimentos que a música desperta, eles não são os mesmos, né? Então cabe ao diretor musical fazer peneirar isso, tentar entender quais são os sentimentos que a gente quer despertar e quais são as músicas ou as técnicas musicais que vão ser utilizadas para poder acertar melhor esse alvo, entender melhor qual a sensação que essa música vai causar no ouvinte. Não é uma coisa, uma ciência exata, longe disso. Então, por mais competente que seja esse diretor ou compositor, ou qualquer pessoa envolvida na produção, é extremamente difícil saber se vai ser eficaz ou não. Mas a gente tem ferramentas e tem conhecimento e formas de identificar isso e de afunilar. O diretor musical é a pessoa que afunila e separa opções, escolhe opções que funcionam melhor e outras que não funcionam tão bem assim, né? Como é que é o perfil desse profissional? Basicamente, o diretor musical, ele tem que ter bastante experiência em diversos projetos, se possível até fora da indústria de jogos. Mesmo com um jogo incompleto, como é o exemplo que a gente está falando aqui, ele tem que saber enxergar a direção e prever a melhor solução possível de áudio, de música, para minimizar os riscos de projeto, né? E isso é especialmente importante quando você trabalha com freelancers, né? Porque a partir do momento que a pessoa não está no dia a dia da sua empresa e você tem que se comunicar, mesmo que seja pessoalmente, com um freelancer, um profissional externo, você tem diversos riscos associados, né? Risco de custo, risco de sair da proposta inicial indicada para o projeto e outros diversos riscos que podem acontecer. Então o diretor musical, ele é esse mitigador, digamos assim, de riscos quando você trata com freelancers e mesmo com profissionais internos também, porque obviamente você não quer fazer com que a pessoa trabalhe 7, 8 vezes na mesma música porque ela ainda não tem certeza da direção. Mas acontece, faz parte e eventualmente isso vai acontecer, por melhor que seja profissional, como já foi dito. O que mais? Né? Esse diretor musical, ele precisa ter bons contatos no meio, ele precisa conhecer as pessoas para saber qual é o profissional mais indicado para determinado jogo. Então vamos supor que você tenha um jogo, sei lá, de RPG. Quem é a pessoa que melhor compõe para RPG? Quem é a pessoa que tem mais experiência? Qual é o sound designer que criou os melhores sons para jogos de RPG? Então, ele tem que saber isso, ele tem que saber quem contratar, né? E obviamente tem que saber também os preços para identificar esse profissional com base no orçamento da empresa, porque também, né, se fosse assim, todo mundo ia contratar o John Williams, porque ele ia fazer uma música maravilhosa, mas infelizmente ele não gosta de trabalhar com jogos, ele na verdade nunca trabalhou com jogos, e a gente não vai ter dinheiro para contratar ele de qualquer forma. Mas é bom o diretor musical saber disso e entender quem são as melhores pessoas para cada projeto, e como isso se adequa ao orçamento do seu jogo, né? Esse profissional também, ele tem bastante conhecimento das ferramentas, não é um conhecimento muito aprofundado. Na verdade, ele pode até ter um conhecimento aprofundado, mas não precisa, porque a partir do momento que ele passa mais para uma função de administração e menos de produção, ele precisa saber quais são os instrumentos ou os softwares ou as ferramentas que são as mais indicadas para fazer o trabalho, mas não necessariamente precisa dominar aquilo a fundo ou mexer nas ferramentas ou saber se o preset XYZ vai funcionar no jogo. Isso cabe ao compositor, ele tem uma equipe para fazer isso, mas ele tem que saber qual é o software que é o mais indicado e mostrar isso para a equipe. Ou pode pegar também opiniões da equipe, isso não tem problema nenhum, né? Desde que ele tenha os contatos e conheça as pessoas certas, ele pode muito bem perguntar, e isso é uma coisa até simples. Conhecimento musical, obviamente, bastante conhecimento musical, teórico e prático, é importante justamente para tentar atingir esses objetivos o mais rápido possível, e sem muito estresse. Na verdade, a função básica mesmo do diretor musical é aquele que traduz informações de diversas interlocutores, de produtores, de pessoas que não dominam a linguagem musical e que não precisam, na verdade, dominar, porque não é o meio deles, e ele traduz isso em linguagem musical e comunica essas informações à sua equipe ou até retraduz, informa isso para as pessoas que estejam interessadas em saber da produção, para poder minimizar inconsistência e minimizar riscos também, né? Bem, esse é na verdade um perfil e a função do diretor musical. Agora, eu vou falar um pouco por que esse profissional não é muito comum nas indústrias de pequeno e médio porte. Basicamente, para que ele seja eficiente, esse profissional, ele precisa estar no local da empresa, ele precisa estar lá, ele precisa estar trabalhando junto. É extremamente difícil ter um profissional, um diretor musical trabalhando externamente ou como freelancer, porque o envolvimento não é tão próximo, né, a equipe de desenvolvimento. Então ele precisa estar lá, ele precisa estar dentro da empresa. Não é muito comum, na verdade, e nem muito eficaz se ele estiver fora. É possível, não é uma característica, não é uma coisa inédita. É possível sim que tenha uma pessoa externa que faça esse trabalho e ajude nesse aspecto, mas é melhor se ele estiver dentro da empresa. Se ele estiver dentro da empresa, ele consegue identificar melhor os problemas do dia a dia, pegar coisas que você só pega mesmo quando você está trabalhando junto com as pessoas e fornecer feedback em tempo real, que é muito importante nesse aspecto, né? Só que para as empresas grandes com muitos projetos é fácil ter esse tipo de profissional, né? Porque ele já está, você tem um fluxo de caixa que justifica contratar um profissional desse tipo, que não é barato, e ele vai ter trabalho para fazer, sabe? Ele vai ter um monte de projetos diferentes para pesquisar, vai ter uma equipe para liderar, ele vai ter coisas para cuidar que vai ser útil para a empresa e vai ser útil para ele também, vai ser uma situação em que os dois ganham, né? Mas quando você está lidando com uma empresa pequena ou uma empresa indie ou até uma empresa de médio porte, você tem poucos projetos, é muito difícil você sustentar um profissional desse tipo. Porque, primeiro, que na primeira oportunidade que ele tiver de uma empresa melhor, ele vai tentar sair. E segundo, que você não vai conseguir justificar a presença dele se você tem poucos projetos. Não vai conseguir justificar financeiramente nem em termos de produção. É muito difícil fazer isso. Porque você vai ter um profissional fixo, que custa caro e que não vai ser tão útil em todos os momentos. Quer dizer, ele vai pesquisar para um jogo, vai fazer o trabalho dele, tudo bem, mas aí no momento que aquele jogo estiver em produção ou que a direção musical e sonora já estiver definida, você não vai ter mais o que fazer com ele. Então não faz muito sentido ter um profissional desse tipo numa empresa de pequeno e médio porte. Não é? Então a gente fica aí com um problema, né? A gente sabe, ok, já entendemos que o profissional, o diretor musical é um profissional importante, tá certo, mas como é que eu faço para ter ele se eu sou uma empresa indie ou empresa de pequeno porte ou médio porte? A melhor solução é, enfim, como eu sugeri, não é bom ter uma pessoa com esse perfil muito alto. É claro que você pode ter um compositor que tenha mais experiência e que possa jogar em vários times ao mesmo tempo, né? Como a gente sabe que acontece, né, no Brasil. A gente tem, não só no Brasil, na verdade, mas em várias empresas e no mundo inteiro. Mas a gente tem profissionais que são polivalentes e podem fazer esses dois papéis muito bem. Então você pode ter, por exemplo, uma pessoa que seja um compositor mais experiente, que tenha uma facilidade de comunicação e que tenha os bons contatos e que possa fazer o papel do diretor de áudio no momento certo e fazer o papel de compositor quando não for necessário ter o profissional, o diretor de áudio atuando. Isso é possível. Mas se você não tiver esse compositor, esse profissional disponível na sua empresa, a melhor opção, e se você ainda estiver trabalhando com freelancers, a melhor opção continua sendo o bom e velho YouTube e as referências de jogos que já existem. Então, é importante gastar bastante tempo falando sobre os jogos, a música dos jogos, quais são os gêneros que mais se aproximam do gênero do jogo que você quer e como é a música e o áudio desses jogos. Referências de YouTube, falar bastante sobre referências de YouTube, falar sobre como você se sente ao ouvir aquela música, tentar ao máximo destrinchar o que é a música, né? Quais são os instrumentos que estão tocando, se você quer aqueles instrumentos, qual é o gênero musical, tentar traduzir o que a pessoa, o que o produtor fala e o que isso significa do ponto de vista da produção musical. Isso, obviamente, é muito mais fácil falar do que fazer. Mas ele precisa ser feito, porque fazendo isso no começo do projeto, você minimiza bastante riscos e muito estresse depois na produção, quando a produção estiver mais avançada. Porque a partir do momento que a música estiver sendo feita, composta, é muito difícil você mudar radicalmente o conteúdo, né? Você tem que fazer do zero de novo, se mudar a direção. E claro que ninguém quer refazer o trabalho várias vezes, né? Uma vez, duas vezes, ok, mas três, quatro vezes, aí começa a ficar estressante desgasta, né, um pouco mesmo a produção. Então, essa é a dica que eu dou. O diretor musical, como é que ele funciona, o que é que ele pode fazer para sua empresa, como ele pode te ajudar, e também, se você não tem ele, o que é que você pode... quais são as ferramentas que você pode usar para poder minimizar os riscos e fazer com que a produção de música e áudio no seu jogo seja a melhor possível. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo episódio.